Boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso evento, né? Hoje vamos fazer a mesa redonda sobre memórias e perspectivas do Carnaval de Santarém. Nós trouxemos os convidados, né? O Padre Sidney, historiador Padre Sidney, o aluno Osinaldo, o carnavalesco Laurimar e Roque Leal. Para a gente bater esse papo sobre o Carnaval de Santarém, umas histórias, e eu vou dar a palavra para o Osinaldo para ele mediar a mesa redonda. E logo em seguida, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, interagir com eles, tá bom? Obrigado. Então, boa noite a todos e a todas também que estão aqui presentes, né? Eu seria muito grato se continuasse como aluno daqui, mas sou mais feliz porque já sou egresso. Eu sou bacharel em antropologia, formado pela CASA, a primeira turma de antropologia da UFOPA, 2011, e hoje já sou um profissional na área, se o diploma me permitiu, né? Mas é uma alegria muito grande ter recebido o convite. Obrigado. A nossa ideia com essa mesa é que a gente possa falar um pouco com liberdade a respeito das nossas perspectivas e daquilo que a gente tem de memória acerca do Carnaval em Santarém, do Carnaval Santareno. Para isso foram convidados estes que já lhes foram apresentados, mas eu vou brevemente falar um pouquinho sobre cada um, à medida que eu for dando a palavra também a cada um deles, porque afinal são três nomes de peso no que tange as perspectivas do Carnaval em Santarém, né? Este tema. Eu gostaria de começar dando a palavra ao padre Sidney Canto, Sidney Augusto Canto, que é daqui da nossa terra, é santareno, nascido em 74, um período aí bem interessante da história do Brasil. Mas ele, como um grande entendedor sobre Santarém, sobre as histórias da nossa terra também, vai contribuir conosco dentro desta perspectiva. Formado, o padre Sidney, em Filosofia e Teologia pelo Instituto de Pastoral Regional e também em Ciências da Religião pela Universidade Vale do Acaraú, tendeu a sua formação também para o rumo da história, não é isso mesmo, padre? E aí depois fez uma pós-graduação em História da Amazônia pelas Faculdades Integradas do Tapajós, a FIT. Ele, como a gente já o chamou, é padre diocesano e pesquisador. Dentre as muitas obras deles já escritas e publicadas, e algumas que estão por vir, eu destaco duas, que é uma obra de 2013, intitulada Santarém e Outras Histórias, e uma coletânea, que foi lançada em 2014, chamada Regional Doc, A História do Baixo Amazonas e Tapajós, registrada em documentos. Além disso, o padre Sidney também tem um blog na internet que é muito rico em imagens sobre a história, memória e cultura da região do Baixo Amazonas. Se vocês ainda não acessaram, podem acessar através do blog sidcantoblogspot.com.br. Eu passo a palavra para ele. Muito bem-vindo e obrigado desde já. Bem, eu agradeço, Osinaldo, agradeço também aqui à mesa, vão ser apresentados ainda o Roque e o Laurimar, também já estão presentes. Eu fiquei até surpreso quando fui convidado para falar sobre carnaval. Na verdade, desde janeiro, várias pessoas, alguns inclusive alunos daqui da própria universidade, vieram me procurar para fazer pesquisa sobre carnaval em Santarém. E na ocasião, um deles me falava que existem poucas coisas assim publicadas sobre carnaval de fato. Está aí uma coisa que a gente ouve falar muito, mas escreve muito pouco, né? Então fui atrás daquilo que eu gosto, que é pesquisar. Fui atrás de livros, jornais, revistas. Dentro, inclusive, do próprio acervo da Biblioteca Nacional, já tinha encontrado muita coisa nos acervos locais aqui do acervo do ICBS, no meu próprio acervo particular que eu mantenho, e consegui, então, fazer alguns textos, estão saindo aí no, na internet, no blog, como ele já falou, o blog do Padre Sidney, já saíram quatro textos, quatro fragmentos, quatro partes sobre Carnaval em Santarém. E é a partir desses textos que eu vou falar. Eu não sei se eu posso começar ou se você vai apresentar os outros logo. Então tá. Bem, carnaval é uma coisa que parece assim, as pessoas hoje talvez soe um pouco interessante, um pouco difícil de entender, mas carnaval começou com um costume religioso. Laurimar depois até pode acrescentar algo a mais sobre isso. Carnaval era uma festa que se tornou religiosa porque às vésperas da quaresma o povo se reunia para festejar, assim, dar adeus à carne. Aliás, esse é o termo, o nome carnavalia vem desse termo, né? De dar adeus à carne, dizer tchau, tchau carne, até logo, porque a partir de quarta-feira de cinza já se começava a não comer carne, né? Só comia-se peixe, frutas, legumes, mas carne, principalmente a famosa carne vermelha, não se comia na quaresma. Isso, para nós hoje, parece ser coisa assim do passado, mas não é tão do passado assim. Até a década de 50, 60, isso era observado com boa regularidade, inclusive pelos nossos pais e avós, né? Como tradição mesmo. Então, antes da quaresma, as pessoas sempre davam um jeito de festejar e de inventar motivo para fazer festa, né? O povo sempre foi, graças a Deus, principalmente o povo brasileiro, sempre foi... arrumou motivos para festejar. Isso também vem da cultura indígena, que também festeja seus ciclos. E os portugueses já trouxeram, então, da Europa, esse costume europeu, que já é milenar, é um costume europeu de celebrar o carnaval. Os portugueses trouxeram, então, se uniram com os indígenas e fizeram essa grande festa, que hoje tem um caráter brasileiro muito peculiar a partir da invenção do samba, né, que é uma invenção tipicamente nacional. Mas o carnaval não é brasileiro. O carnaval é festejado já há milênios, há séculos, inclusive um dos mais famosos carnavais do mundo, o Carnaval de Veneza, né? Já se tem notícia de que já lá nos anos 800, 900, já se celebrava na Itália os famosos bailes mascarados, né, como também forma de dar início, antecipar a quadra da quarta-feira de cinzas. Então, carnaval veio para cá como essa invenção, como uma contribuição cultural europeia que se uniu à contribuição, logicamente, indígena e africana para criar um carnaval que hoje nós consideramos bem brasileiro. Santarém não foi diferente, né? Santarém não foi diferente. Apesar de que aqui a gente pode abrir o espaço então para o seguinte: no século XIX, que é até onde eu consegui nas minhas pesquisas, o carnaval era feito de que maneira? Nas casas, existiam dois carnavais, na verdade. O primeiro carnaval, que eu diria assim, das elites, ou das pessoas de bom recurso financeiro. Então, pessoas como o Barão de Santarém, Barão do Tapajós, e outras famílias tradicionais, né? Não só os Pinto Guimarães, não só os Tapajós, mas outras famílias tradicionais, como os Correias, né? Que é Barão do Tapajós da família Correia, mas também os Campos, né? E outras famílias, faziam bailes de carnaval, e esses bailes eram feitos preferencialmente na sexta-feira de carnaval, né? Às vezes também aos domingos de carnaval, que eram chamados domingos gordos, né? E esses bailes, então, diferente do que a gente pode pensar hoje, tinha fantasias, tinham máscaras, mas não se dançava samba. O que se dançava nesses bailes? Se dançava valsa, se dançava foxtrot, né? Se dançava quadrilha francesa, né? Aquela quadrilha de os pares ficarem lado a lado na casa, dançando, interpondo. Então, eram essas danças típicas do carnaval das elites santarenas. E cada família realizava esse carnaval nas suas residências. Então, o carnaval das elites era feito nas residências, bailes feitos nas residências. Então, se hoje a gente pode ir no casarão do Barão de Santarém, quem tiver essa possibilidade, vai ver que o saguão é uma sala, existiam salas logo no térreo, salas grandes. Nessas salas eram feitos bailes também de carnaval, não só de carnaval, mas também os bailes de carnaval eram feitos nessa sala. E cada família queria fazer um baile melhor do que a outra. Então existia uma competição, digamos assim, familiar, para que os bailes no século XIX fossem feitos de maneira que superassem as expectativas das outras famílias. Então era, os bailes carnavalescos das elites eram uma estrutura de poder. Você mostrava poder por meio do baile de carnaval, também servia para isso. Em contrapartida, tinham aqueles que não podiam oferecer bailes, né? Principalmente os escravos. E os escravos também eram, a maioria deles, católicos. Os indígenas também foram feitos católicos. E como é que eles viam o carnaval? Eles viam o carnaval como as suas próprias culturas e tradições. Os negros se reuniam, ou nas senzalas, mas também se reuniam nas ruas. Já no século XIX, os negros se reuniam nas ruas e faziam suas rodas, onde dançavam lundum, onde lançavam o que hoje nós chamamos de capoeira, mas que na época tinha um pré-nome, não era capoeira, mas eram umas danças parecidas com o que hoje nós chamamos de capoeira. Existia também o carimbó, que é o curimbó, e outras danças, desfeiteira, que eram tipicamente da cultura indígena e da cultura africana. E essas danças eram feitas geralmente em rodas, na rua. Existem pelo menos dois documentos que eu tive acesso de proibições feitos pelo delegado de polícia de Santarém, isso em 1880, 1885, de ajuntamentos de negros ou pessoas pardas nas ruas da cidade por ocasião dos bailes de carnaval. E também proibia que os bailes, que eram rezados nas casas, fossem ou prolongassem além da meia-noite do dia de terça-feira. Ou seja, meia-noite era fim da festa. Era proibido se prolongar além disso. E qualquer outro negro ou pessoa suspeita que fosse visto na rua depois desse horário seria conduzido à cadeia pública. Então, a gente sabe, por meio dessas... não somente existia o carnaval, mas também existia também o controle, né, do carnaval. E alguns, mais tarde, esse controle até seria severamente levado à desobediência pública também. Então, o carnaval em Santarém começou, como muitos lugares do Brasil, dessa maneira. Existia uma diferença entre o carnaval dos ricos e o carnaval dos pobres. Né? Isso entrou ainda, impregnou-se no início do século XX, e somente com um prefeito chamado Ildefonso Almeida, que no ano de 1932 realizou o primeiro carnaval de rua oficialmente realizado pela prefeitura municipal. Esse primeiro carnaval de rua foi realizado naquele trecho entre o Bar Mascote e o Trapiche Municipal. Um trecho pequeno, de mais ou menos 100 metros. Né? Mas aquele trecho entre o bar e o trapiche foi realizado o primeiro carnaval de rua santareno com um caminhão que a prefeitura tinha servindo de carro alegórico. Né? Esse caminhão levava aí pessoas fantasiadas e tudo mais. E o carnaval era feito de confete, serpentina, entrudo, lança-perfume. E intrudo aqui eu faço um adendo, né? O intrudo era um costume português, também proibido pela polícia que no intrudo se jogasse, né? No mesmo ano de 1932, a polícia proibiu no intrudo de Santarém o uso de bexigas cheias de urina, porque não se jogava maisena, se jogava urina nas pessoas. Então, era um costume da época, ainda existente até 1930. Não sei se Laurimar pegou esse costume, mas ele deve ter ouvido falar, né, Laurimar? Mas na 30, a polícia ainda proibia esse estilo de coisa. Era comum e permitido o uso de lança-perfume. Isso até a década de 60, em Santarém, ainda se permitia, quando no Brasil todo se proibiu, né? No regime militar para cá, foi proibido o lança-perfume. Mas até 1962, 63, ainda se usava lança-perfume no carnaval. E o intrudo, que era um costume português de lambuzar os outros com os dejetos alheios, ainda existia também em Santarém. Então, em 1932, o carnaval sofreu, assim, digamos assim, uma injeção de entusiasmo por parte do poder municipal, e aí houve um abraço entre o carnaval dos ricos e dos pobres, porque os ricos também foram para a rua, né? Os jornais da época falam justamente que os ricos que mostravam suas fantasias, desfilavam com suas fantasias na rua, né? E alguns até patrocinavam blocos, né? Já não era mais patrocínio de festa na casa, o patrocínio voltou-se para os blocos. Foi quando foram criados os primeiros blocos em Santarém, na década de 1930. No meu blog, se alguém quiser acessar, tem o nome de alguns desses blocos. E não existiam só blocos masculinos, existiam também blocos femininos, né? Mulheres dançavam em blocos separados de homens. Não era um costume da época homens e mulheres dançarem juntos no mesmo bloco, né? Mas já tinha naquela época o costume de homens se vestir de mulher, já, né? Naquela época, 1930, os jornais já falam desses costumes de homens que se vestiam de mulheres e faziam a festa, né, vestidos de colombinas e outras coisas mais. E também algumas mulheres também se vestiam de pierrot, que eram tipo um palhaço, a fantasia tipo de um palhaço. Mas pierrot e colombina eram as fantasias mais famosas de Santarém na década de 1930. Alguns bailes continuaram sendo feitos nas casas e tudo mais. Mas aí veio também na década de 30 os clubes começaram a existir e fazer seus bailes de carnaval, entre os quais um tradicional da elite, que é o Centro Recreativo, que começou a fazer seus bailes ainda na antiga sede, que ficava na 15 de agosto. Depois, quando foi construída a nova sede, os bailes foram para lá, mas fazia os bailes. Em contrapartida, no bairro da Aldeia, fundaram-se diversos clubes também para fazer os bailes em contrapartida ao baile do Clube da Elite Santarena, que era o centro recreativo. E então o bairro da Aldeia era quem mais fazia o contraponto. Uma coisa interessante dessa época também é que o Teatro Vitória era palco também de grandes bailes, né? Também da Elite Santarena, mas era palco de grandes bailes. Então a banda mais famosa da época, que era o Terp Jazz, do maestro José Agostinho da Fonseca, tocava aí maxixe. Já na década de 30 começou a tocar as marchinhas de carnaval, eram marchinhas, né? E também o samba foi introduzido nesse período de 1920 e 1930, foi introduzido o samba, mas não era ainda uma coisa que era vista com bons olhos pela elite, mas foi introduzido também nos bailes da elite santarena. Então, eu vou parar por aqui na década de 30, porque vou deixar meus colegas aí falarem um pouco. Depois eu volto às décadas de 40, 50, 60, que foi dominado pelos bailes de salão, né? Em contrapartida dos bailes de rua, que continuaram sendo exclusivamente do povão, né? Mas foram dominados, os registros históricos foram dominados mais pelos bailes de salão, e aí entra a questão do centro recreativo como o guardião do carnaval da elite, em contrapartida aos blocos de sujo, ou blocos de animação que surgiram naquela época. Então, passo a palavra aqui para o mediador continuar a mesa. Muito bem. O padre Sidney está dando para a gente um pouquinho o gosto da história do carnaval, né? Um pouco com o passeio histórico vindo desde a Europa até chegar na gente. Ele falava acerca do carnaval de rua e dos bailes de carnaval, né? Aí eu lembro também de um pesquisador, historiador, Nogueira, que ele fala da diferença entre o grande carnaval e o pequeno, que era exatamente o carnaval de rua do povo e o carnaval, o grande carnaval, que era o carnaval de salão das elites. E que este processo foi conflituoso da unificação dos dois carnavais, e que teve que haver uma negociação, inclusive, entre a elite e o povo, porque eles queriam transformar para o Brasil o carnaval numa identidade nacional. Então, como ser identidade nacional se ele está dividido em dois grupos, né? Entre o povo e a elite. E aí foi feita toda uma negociação. Certamente, Santarém fez parte dessa história de negociação. né? Porque não foi também tão simples fazer com que a elite saísse dos grandes e nobres salões do centro recreativo para mostrar uma beleza de carnaval nas ruas de Santarém. Mas como a gente está falando de carnaval de rua, eu gostaria de incluir agora na fala o querido Roque Leal, que está aqui conosco, e ele é presidente do bloco carnavalesco Caciques da Prainha, que certamente tem essa característica. Caciques da Prainha apresenta um carnaval de rua, é bloco, né, carnavalesco. E ele também é entendedor sobre o carnaval aqui de Santarém, pois este ano o Cacique da Prainha completa 37 anos de carnaval nas ruas de Santarém, não é mesmo? 37, né? 37 anos de carnaval em Santarém e fazendo história, claro, no nosso carnaval, porque a cada ano, em um enredo diferente, traz para a gente um pouco mais sobre a nossa própria identidade também. Daí eu friso o ano de 2015, quando o Cacique da Prainha ganhou o prêmio do carnaval, né? O prêmio do carnaval enredo daquele ano, que foi homenageando as tatacacazeiras aqui da nossa cidade, não é? Trouxe como tema Mãos que Servem o Tesouro, e fazia então homenagem às tacacazeiras, e foi inclusive um enredo composto pelo próprio Roque Leal. Eu passo para ele a palavra e ele vai falar um pouco para a gente disso, da história do Cacique da Prainha, como que se vê o carnaval de rua também aqui na cidade de Santarém. Muito boa noite. Bem, pessoal, falar sobre o Cacique da Prainha é reviver a história que eu vivi quando criança. Eu, desde pequeno, a mamãe e minha avó já se misturavam na cultura de Santarém. Minha mãe era alenquerense, assim como minha avó, e quando eles vieram para Santarém, elas trouxeram o folclore de Alenquer, de pássaros, quadrilhas, boi-bumbá. Elas trouxeram para Santarém. E aos 13 anos, a mamãe já era professora, na época do Coronel Barata. Então, aos 13 anos, a mamãe tinha um barracão ao lado da casa dela, onde ela dava aula. A professora Romana já dava aula aos 13 anos. E em 1980, juntamente com a professora Terezinha Sussuarana Pena, o senhor Renato Sussuarana e o seu Rui Ferreira, eles resolveram fazer um bloco de carnaval, denominado Caciques da Prainha. E desde 1980, que o cacique existe em Santarém. Nesta época, eu ainda não estava em Santarém. Eu tinha ido para Belém fazer faculdade. E em 86, quando voltei, ela tinha uma preocupação muito grande em deixar o legado feito por elas e pelas professoras e pelo Renato e o Rui, com alguém que tomasse conta. Era uma preocupação muito grande que ela tinha com isso. Então, todo dia, ela reunia nós, os 9 filhos dela, e perguntava qual de vocês vai ficar com o cacique, para tomar a frente do cacique. E eu sempre dizia, mamãe, não se preocupe não, um de nós vai encarar essa parada, que é uma parada muito difícil. Fazer carnaval ou qualquer tipo de cultura na minha cidade, eu, aos 58 anos, é muito difícil. Nós, infelizmente, nós não temos o costume ainda, e nossos governantes, de valorizarmos, de fato, o que é nosso. Nós temos uma aptidão de gostar das coisas alheias. Eu vejo em Santarém que tudo que é feito por nós, muitas das vezes, acaba, se extingue. Eu tenho exemplos aqui, eu posso citar nomes aqui de blocos que eu vi na avenida e que hoje não sai mais. Nós éramos 18 blocos de enredo. Hoje, restam apenas 2. E hoje, o carnaval, muitas das vezes, é tido como um custo para o município. E, na verdade, o carnaval não é custo. O carnaval é um investimento que o município faz para que pessoas, o comércio, os artistas, ganhem neste período uma condição melhor até de sobrevivência. Porque se nós formos ver hoje nos locais onde ainda existe o carnaval, tem artistas lá trabalhando. Se você for no comércio, você pergunta, o bloco fulano de tal veio aqui comprar alguma coisa? O bloco foi lá comprar. Esse recurso é deixado aqui em Santarém e as pessoas, muitas das vezes, sobrevivem disto, neste período carnavalesco, no período junino, no período natalino. Esses artistas sobrevivem desses feitos artísticos. E muitas das vezes você não entende. Você ouve o secretário muitas vezes dizer bem assim, eu não vou dar dinheiro para agremiação nenhuma fazer carnaval. E você ouve as pessoas dizer bem assim, poxa, vai liberar 40 mil para o carnaval, por que não gasta esse dinheiro com a saúde? Muitas das vezes, a gente mesmo não entende que durante o ano é feita uma divisão de recursos para os fins que o município precisa. É feito um tanto para a saúde, um tanto para a educação, um tanto para o saneamento, um tanto para a cultura. E muitas das vezes, isto não é usado de forma racional. Nós temos contratações feitas em Santarém, como preços de arquibancada, de R$ 364 mil, um pedaço de arquibancada de 300 metros. Nós temos palco de 6x6, com R$ 60 mil, aquele palco. Nós temos contratações de 200 pessoas a R$ 208 mil. Nós temos contratações de carros de trio elétrico de R$ 105 mil. E você repassa para um bloco carnavalesco R$ 5 mil. Se você sair dos pneus de um carro, você não consegue fazer um carro com R$ 5 mil. Mas você gasta no comércio santareno o triplo disto. E você faz com que a economia deste município tenha uma circulação melhor. Eu tenho dito que tudo que é feito no Cacique da Prainha é genuinamente santareno. Eu nunca mandei gravar nenhum samba lá fora, nem mesmo na capital, porque não tem recurso para isto. Nós vamos lá no estúdio do Samuel, nós vamos lá no estúdio do Marquinho, quem canta é o Raimundo Celso, quem canta é o Adailson, quem canta é o Tom, quem canta é o Zezão. E muitas das vezes eu, por conhecer o enredo, eu componho as letras que são cantadas na avenida. No intuito de que, sabedor das dificuldades que a gente tem de fazer as coisas, se você fizer, fica muito mais vezes, muitas das vezes, muito mais fácil de fazer. Mas lhes digo aqui que o carnaval, para mim, é algo muito valioso no que tange à valorização do artista, a valorização comercial que a gente tem feito no comércio santareno, e que muitas das vezes o comércio santareno, os comerciantes entendem essa dificuldade e até parcelam esses recursos para o ano todinho você ficar pagando, para que você tenha nesta cidade alguma coisa que as pessoas possam ir lá e assistir. Porque carnaval, é para cada um de nós, eu penso que carnaval está dentro de cada um de nós. Você faz o teu carnaval conforme o teu interesse. Uns gostam de bloco de sujo, outros gostam de bloco de empolgação, outros gostam de bloco de enredo, e eu gosto de bloco de enredo. Eu não me veria brincando no carnaval de empolgação. Eu gosto de fazer carro alegórico, eu gosto de fazer música. E o cacique, quando nasceu, ele nasceu com esse intuito de valorizar as coisas de Santarém. E a cada ano que passa, se conta uma história. E para não fugir da obra, este ano, o cacique traz o carimbó, patrimônio imaterial e cultural paraense. Como é uma coisa que Santarém aderiu, e Santarém faz bem feito o carimbó, nós pensamos, vamos fazer uma homenagem ao carimbó este ano. E nós fizemos a letra, gravamos aqui mesmo, conseguimos esse ano fazer um CD, e não custou muito caro, não sai menos de R$500, porque é feito aqui mesmo. É feito com os músicos daqui e as pessoas daqui de Santarém podem valorizar isto, quem sabe, para o futuro. Porque a cada instante que passa, eu lhes digo aqui que se torna muito mais difícil fazer esse tipo de carnaval de enredo em Santarém. Em épocas passadas, nesse período, nós já tínhamos, nem que fosse uma máscara no esportes santareno. Esse ano, nem o local onde vai ser feito o desfile oficial do carnaval santareno ainda não foi limpo. Faltam o quê? 3 dias para o grande desfile de carnaval de Santarém. Santarém que já teve tantos e muitos belos carnavais. Esse ano, se Deus quiser, o ano que vem, nós vamos fazer Santarém, terra do já teve. Eu já até falei para o Laurimar que a gente vai tentar fazer um enredo Santarém, terra do já teve. Obrigado, pessoal. Muito bem. Laurimar lembra bem das avenidas de Santarém ornamentadas. Afinal, era ele mesmo quem produzia as ornamentações em décadas passadas, né? Antes de passar a palavra ao Laurimar, que está aqui ao meu lado, eu devolvo a palavra ao Padre Sidney, que ele vai fazer um adendo, um complemento, lembrando também um pouquinho, até para pedir que ele fale também para a gente a respeito disso. A gente sabe que as tradições são sempre inventadas, né? A história explica isso para a gente. E Eric Robbins-Ball fala que é importante as transformações com o decorrer do tempo na tradição para que ela própria se mantenha. É como se fosse o alimento dela mesma, né? Isso aconteceu com o carnaval durante a história, não é mesmo, padre? Na verdade, eu pedi a palavra por causa daquilo que tu falaste, porque esse casamento entre elite e povão em Santarém foi meio complicado também. E ele se deu esse casamento a... digamos assim, no início dos anos 60. Eu não sei se o Laurimar vai concordar comigo com o que eu vou dizer agora, mas até os anos 50, a elite não abria mão dos seus bailes no centro recreativo. Aliás, era o luxo do baile carnavalesco da cidade no centro recreativo. Enquanto que o povão fazia seus blocos de animação, seus blocos de sujo, que já existiam na época. E é interessante que em 1949, por exemplo, o carnaval foi organizado não só pela prefeitura, foi organizado pelo comércio santareno. Alguns comerciantes que não faziam parte da elite e não tinham acesso ao centro recreativo se uniram para bancar o carnaval de rua. Talvez aqui eu estou dando uma... como a gente está tratando de história, mas também a gente está tratando da cultura, estou dando uma luz aqui, talvez aqui para o meu amigo Roque, de envolver talvez as instituições que coordenam o carnaval, de envolver não só a prefeitura, mas envolver o comércio no carnaval, principalmente carnaval de enredo. Então, em 1949, o comércio também era responsável, um grupo de comerciantes, se não me engano, em 1945 foi fundada a Axis, né, Associação Comercial, E a Associação Comercial também tinha, digamos assim, também tinha esse caráter de ajudar o desenvolvimento cultural da região quando ela surgiu. Depois, não sei se ainda hoje a Associação Comercial de Santarém continua mantendo isso, mas tinha naquela época, na década de 40, um incentivo à cultura e à educação, porque a Escola de Comércio, que foi fundada logo depois, né, Laurimar Rodrigues dos Santos, foi fundada pela Associação Comercial. Então, cultura e educação também eram uma prioridade do comércio local. E o comércio, então, patrocinava os carnavais da década de 40, 50. E o interessante aí, que eu vou dar o gancho, o povão, que não podia ir para o baile no recreativo, ganhou uma nova expressão de baile, já que não só os clubes da aldeia começaram também a sair de cena. Entrou em cena na década de 50 um clube chamado São Francisco. São Francisco Futebol Clube. E esse clube tinha os músicos que tocavam no recreativo, mas tinha vários músicos que não tocavam no recreativo. Então, o que acontecia? O São Francisco Futebol Clube tinha um grupo formado pelo Zé Ramos e pelo Kidó, que eram justamente o Zé Ramos e Kidó Jazz Band, que animava o carnaval no São Francisco. O São Francisco, então, começou a fazer baile para o povão. O São Francisco começou a fazer baile para o povão, não para a elite. Enquanto que o Centro Recreativo continuava seus bailes para a elite, e onde a elite mostrava o seu poder desfilando com fantasias que vinham, às vezes, até de fora do país, o São Francisco fazia baile para o povão dançar. E aqui eu vou dizer uma coisa, né? Quando eu era criança, antes de ser padre, primeiro carnaval que eu me lembro na minha vida, acho que eu tinha 5, 6 anos, logo que eu voltei do Goiás, foi em 80, mais ou menos, o primeiro carnaval que eu lembro da minha vida foi carnaval na sede do São Francisco. Meu pai era franciscano, torcedor do São Francisco, meu avô era do São Raimundo, mas meu pai era franciscano e me levava com colar, né, aquele colar havaiano, levava para a gente pular carnaval no salão da sede de São Francisco, que hoje não tem mais baile de carnaval, virou igreja, né? Mas aquele salão, não sei se alguém aqui presente na plateia ainda chegou aí, mas era um carnaval, um baile do povão. Então, esse casamento, já que o povão não podia ir para o baile da elite, um clube do povão começou a fazer seus bailes. E isso na década de 60, 70, principalmente com a invenção das bandas de som, bandas eletrônicas, se espalhou na cidade, né? Se espalhou aí com o Santarém Clube, na Floriano Peixoto, se espalhou com o Veterano, lá no bairro da Aldeia, continuou com São Francisco, depois, quando São Raimundo construiu sua sede, também começou a fazer bailes que eram mais bailes destinados ao povão mesmo. O carnaval de rua em Santarém sofreu, logicamente, uma reinvenção em final de 60, início de 70, mas principalmente nos anos 70, com a criação dos blocos de enredo. O nosso amigo aqui, Roque, bem falou, o Caciques da Prainha é da década de 80, né, Roque? Mas antes do Caciques da Prainha, ele falou, já existiam muitos outros blocos de enredo, né? E esses blocos de rede, então, começaram a se organizar na década de 70. E aqui é interessante, porque foi justamente no período que Santarém se tornou área de segurança nacional, em 69. E para cá veio um capitão chamado Eumano Moura. E esse capitão, apesar de não gostar muito das subversões, mas gostava de carnaval. E ele foi quem deu o pontapé inicial para o carnaval de rua com os blocos de enredo, né? E o local escolhido foi a Barão. A Barão se tornou, digamos assim, a Avenida do Samba de Santarém. E no decorrer dos anos 70, dos anos 80, a Barão foi o palco do melhor carnaval de rua do interior da Amazônia. Nos anos 70 e 80, a Avenida Barão do Rio Branco era o palco do melhor carnaval de rua do interior da Amazônia. O pessoal vinha de Manaus, vinha de Belém para participar do Carnaval em Santarém. Isso tem propagandas nos jornais dessas duas capitais oferecendo passagens para o Carnaval local. Hoje, coisa que hoje não se vê mais, mas que na década de 70 e na década de 80 se via. Propaganda dos bailes santarenos, Baile do Havaí, Baile do Tigre, o Baile da Rainha das Rainhas, eram propagandeados nas capitais de Belém e de Manaus. E as pessoas vinham de Manaus, principalmente, vinha muita gente para participar do carnaval de rua em Santarém. Alguns dos destaques das escolas de samba, Chapeuzinho Vermelho e Ases do Samba, pagavam para desfilar nessas escolas vindo dessas capitais. Né? Então, é uma questão que o Laurimar pode depois confirmar ou desconfirmar o que eu estou dizendo, mas estou dizendo que os jornais mostravam na época. Né? Na década de 70 e 80, Santarém era palco, era destino de empolgação mesmo para o carnaval de rua. No final dos anos 80, essa empolgação passou a deixar de existir. Faltou incentivo público, faltou incentivo privado também. E o carnaval nosso, hoje, no final dos anos 90, nos 2000, não conseguiu mais se levantar. E aí entrou em cena os locais onde o carnaval deslanchava numa situação diferente. Alter do Chão e Óbidos ganharam cena, inclusive cena fora daqui da nossa região, com os seus carnavais de rua, fundamentado nos blocos de empolgação, não mais nos blocos de enredo. Então, os anos 90, os anos 2000, viram crescer os blocos de empolgação, principalmente na Vila de Alter do Chão e na cidade de Óbidos, né, que até então eram carnavais pouco conhecidos, pouco vivenciados. Eu mesmo ainda saí no Mascarado Fobó em Óbidos, na década de 80, um grupo de 30, 40 pessoas que andava na rua jogando trigo nos outros e o pessoal tinha até medo. Né? Até eu tinha medo lá quando era criancinha, mas depois até cheguei a sair. Então, mas assim, era um carnaval totalmente desprovido de marketing, de interesse por parte até das pessoas. E o interesse maior era, de fato, no Carnaval de Rua de Santarém, com seus blocos de enredo. E duas escolas, aliás, existiam mais do que duas, mas duas escolas marcaram muito esse período, porque eram as rivais, por assim dizer, que faziam acontecer. Além dos blocos de enredo, existiam duas escolas de samba em Santarém, famosas. Desculpe, até existiam mais do que duas escolas, mas duas escolas faziam essa rivalidade acontecer de uma maneira muito forte na avenida, que era o Ases do Samba, que é a mais antiga escola de Santarém, escola de samba, e o Chapeuzinho Vermelho, que era também, surgiu como antagonismo ao Ases do Samba, né? O Laurimar viveu essa época, pode falar agora melhor, mas assim, seria interessante que a gente pudesse reconstruir um pouco do passado dessas duas agremiações de samba, de escola de samba enredo de Santarém, pelas palavras do Laurimar Leal. Aí a gente vai ter poder, porque e as décadas de 70 e 80 foram de fato os anos dourados do carnaval de rua, do carnaval de enredo de Santarém. Aí não preciso mais apresentar Laurimar, né? Já foi citado várias vezes nesta mesa. Só vamos dar a palavra, estou brincando que eu vou falar, que eu preparei, né? Mas eu vou só complementar um pouquinho antes de passar a palavra ao Laurimar. Porque como vocês já perceberam nas palavras tanto do Rock quanto do Sidney, que citaram Laurimar, ele é uma das personalidades mais conhecidas em Santarém quando se trata de cultura e memória mocoronga. Ele é colecionador de várias medalhas e comendas de reconhecimento público aqui dentro do estado do Pará, fora do estado do Pará e fora do Brasil, como ele já está falando aqui, né? Laurimar nasceu aqui mesmo em Santarém no ano de 39, além de carnavalesco, é pintor, escultor, artesão e uma dessas maiores expressões da cidade no campo da pintura. Os seus trabalhos são muito conhecidos, telas exportadas para fora do país em grandes quantidades. Sobre o carnaval, ele está inserido. Ainda criança, Ele, como membro da família Santos Leal, cuidava das rodas de Lundum e embrenhava-se no meio das pretinhas da Angola. Daqui a pouco ele vai até lembrar uma parte da letra da música com a gente. E daí passou um período no Rio de Janeiro, e como toda tradição que precisa ser incorporada, inventada, transformada, ele trouxe muita coisa de lá para a nossa tradição do carnaval em Santarém, né? Aí eu abro um parêntese para uma história que uma senhora me contou quando eu fazia uma pesquisa sobre a vida do Laurimar Leal. Ela foi uma das que concorreu no Rainha das Rainhas, como representante, eu acho que das escolas Rodrigues, Almirante, não recordo agora bem. E ela disse assim: eu não ganhei, mas eu lembro de uma coisa que ficou muito gravado na minha memória, que foi a primeira vez que eu vi purpurina na minha vida em Santarém, que foi a candidata do Laurimar. Quando eu olho, ele está soprando assim, um negócio brilhoso no corpo dela inteiro. E ela foi a campeã da noite, porque de fato era a mais preparada naquela noite para competir. Isso para dizer que, de fato, a gente vai acrescentando elementos na história do Carnaval de Santarém. E Laurimar foi um destes, inclusive trazendo purpurina para a cidade de Santarém, nas palavras desta senhora, né? Ele foi por 6 vezes ocupante do cargo de secretário da Cultura aqui no nosso município de Santarém. E como o padre Sidney já lembrou, foi o fundador da primeira escola de samba de Santarém, que foi Ases do Samba. Laurimar, o que tem mais para a gente saber a respeito do carnaval aqui na cidade? Eu quero dizer para vocês que o carnaval, que antigamente era carnevale, ele aqui em Santarém sofreu grandes mudanças. Pelo menos eu me lembro quando eu tinha 3, 4 anos de idade, 1943, por aí assim, eu tenho 77, fazer agora 78. Esse grupo, os grupos de carnaval, eram as pretinhas da Angola. As pretinhas da Angola mandavam avisar nas casas onde elas iriam dançar. A minha avó, Emereciana Celestina, ela nasceu na Angola, ela foi escrava da família Rodrigues dos Santos aqui em Santarém. E quando foram liberadas, as pretinhas se reuniam aqui em Santarém, ali com fronte à Igreja Batista, onde agora tem, onde era o Cinerama. Ali tinha um barracão muito grande. O outro barracão ficava na Barão do Rio Branco, ali onde hoje é o asilo São Vicente, antigo asilo, que é correto, São Vicente de Paula. Lá no São Vicente de Paula tinha um barracão onde os negros se reuniam também. O terceiro barracão ficava no Urumarizal. As negras e os negros se reuniam e mandavam avisar nas casas das pessoas onde elas iriam dançar na sexta, sábado e domingo. E elas se preparavam e o pessoal da casa preparava uma bebida que nós chamávamos de aluá. O aluá era feito com casca de abacaxi, de ananás, essa coisa toda, juntamente com mangarataia. E botava um pouquinho de álcool, alguma coisa assim, para... E isso era distribuído. Quando elas entravam cantando: que preta é aquela que vem acolá, pretinha d'Angola, duro marizá. Durumarizá, durumarizá, pretinha d'Angola, durumarizá. Urumarizá, era como os negros chamavam aqui para o urumari, hoje em dia. Chamava urumarizá porque não chamava urumarizal. chamava de Urumarizá. Uma vez, aqui em Santarém, chegou um camarada, talvez eu até desagrade que muitas coisas, a gente, às vezes, prefere ficar calado, que é para evitar a confusão, mas eu vou dizer o nome da pessoa. João de Jesus Paz Loureiro esteve aqui em Santarém para rever o grupo de pretinhas da Angola. Aí ele botou no livro dele que o grupo de pretinhas da Angola era de Belém, do Urumarizal, quando na realidade era daqui, do Urumarizal. Quando eu fui com ele, porque ele foi comigo para saber o que é que eu sabia, eu repassei e disse, ah, não vou botar isso, porque Santarém não é a capital do estado, Santarém é cidade do interior. Eu vou pôr que é de Belém, porque lá em Belém tem uma praça, o Marizal. Mas esse grupo é o grupo não só de folclore, como é o grupo de carnaval, o mais antigo que nós temos em Santarém, as pretinhas da Angola, pois nós ainda temos grupos de pretinhas da Angola aqui em Santarém. Quando eu tinha 5 anos de idade, que discorda com certas coisas que certas pessoas falam, já tinha grupo de pássaros, que saiu no mês de junho. E bem ao lado da nossa casa, que era Hilda de Almeida Mota, o pessoal dela que morava, eles tinham um grupo de folclore, que era um pássaro. E a Petira é bonitinha, ela é pássaro e bem, ela é filho da filhinha da cidade de Santarém. Isso era o grupo. Essa é a música de grupos de pássaros mais antiga que eu conheço, porque eu tenho uma facilidade até hoje, graças a Deus, de decorar facilmente as coisas. E quando eu fui embora de Santarém, primeiro eu fui para Poarana, lá em Campina Grande, na Paraíba. Depois eu vim para cá, voltei, fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu morei 8 anos no Rio. E nessa brincadeira andava com quem? Joãozinho 30, esse pessoal que mexia com o carnaval. Me dava muito bem com o Roberto Carlos, que chegou. Roberto Carlos chegou a vir aqui em Santarém, não para cantar, para visitar, ir para a minha casa. Joãozinho 30 também. Eu estava em Parintins, Joãozinho 30. Chego lá em Parintins para querer saber algumas coisas sobre a decoração de rua daqui de Santarém. Porque a decoração de rua, quem bolava tudinho era eu. Mas eu lamento uma coisa. Olha, Santarém terra do já teve, e não Santarém do já tem, né? Eu quero dizer que nós já tínhamos tantas coisas. O primeiro altar de mármore fabricado na marmoraria lusitana em 1880 pertencia à Catedral de Santarém. O altar de mármore foi derrubado, quebrado tudinho em pedacinhos, para fazer o piso da catedral. O próprio museu de Santarém foi a última coisa que resolveram escangalhar. Acabaram com o museu de porte médio. Mas a Tecejuta, nós tínhamos aqui uma sala que era para artesanato. Todo artista é artesão, mas nem todo artesão é artista. Vocês podem observar que os artesãos só fazem trabalho copiando o que os outros já fizeram ou com a mão dos outros. Porque quando ele passa a fazer com a mão dos outros e diz que é dele, É meio estranho essa coisa, mas isso acontece aqui em Santarém. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou triste pelas coisas que eu fiz para Santarém e acabaram. Eu digo que uma das coisas que não acabaram aqui em Santarém foi do fórum. Eu fiz uma estátua de uma justiça, um busto com a justiça feito de metal. Fiz um retrato da justiça. Quem posou para o retrato foi a minha filha, Grace, que hoje mora em Manaus, é psicóloga e bióloga, professora na universidade lá em Manaus. Então, muita coisa, sabe? O Oasis do Samba, eu parei, foi por causa disso, de quererem se meter e querer que eu mude. Para fazer, ah, olha, lá na terra do fulano, a coisa é assim, assim, porque lá eu não sei onde é assim. Olha, talvez vocês não saibam, mas no Rio de Janeiro, a palavra mocorongo é pejorativa. Ela é ofensiva. Se você chamar de mocorongo para uma pessoa, ficam zangados contigo, capaz de te baterem, porque eles consideram mocorongo o seguinte: bobo, boboca, tolo, abestado, abestalhado, grosseiro, estúpido. Isso que eles consideram, porque na Orla Fluminense, subindo de Niterói, tinha um grupo de índios, uma tribo, que eles tinham a mania de só valorizar o que vinha de fora. Só era gente bem quem vinha de fora. Fazia um tapete de flores para receber uma pessoa na sua casa. Quando os portugueses chegaram aqui, encontraram os Tupaiú. Veja bem, os Tupaiú, não os Tupaiús. Não tem S. Nesse dialeto não se faz plural com S. O que é que eles fizeram? Encontraram o povo daqui fazendo a mesma coisa, só valorizando quem vinha de fora. É igualzinho até hoje. Olha, o Centro Cultural João Fona foi a última obra minha que eu fiz que acabaram. Era um museu de porte médio que o IFAM mandou virem aqui em Santarém para ver se estava de fato. Eu fiz cursos de museologia lá em Paris, e aprendi algumas coisas. Cheguei aqui, eu botei em prática o que é que fizeram. Entregaram, mandaram eu sair e acabaram com tudo que tinha. Tudo. Cultura negra acabou. Jogaram fora aquelas peças. Ah, tem esse negócio de preto aqui, joga fora isso. Algumas coisas eu cheguei a levar lá para minha casa. Eu sou afrodescendente e judeu. Estou numa terceira geração. Meu bisavô, Abraão Sarrafen, era o rabino que veio, um dos primeiros rabinos a virem para cá. E uma coisa eu digo para encerrar, que é até engraçado. Sabe quem é minha parenta? É minha prima? A Joelma Sarrafen, aquela cantora. O meu Laurimar Leal, o meu Leal é Lael, que é para Deus em aramaico. Muito obrigado. Muito bem. Aí ainda vai falar mais algumas coisas, porque ele falou muito de tudo e pouco do Oasis do Samba, né? Que é o que a gente gostaria de saber mais. Ele vai já falar, mas eu vou passar a palavra para o Rock também, para ele contribuir um pouquinho mais a respeito das origens do Cacique da Prainha e se o carnaval de rua em Santarém, que acontecia na década de 80, que por vezes desceu a Avenida Barão do Rio Branco e outras ruas também, carregava elementos que hoje parece que não tem mais a... Como que eu posso dizer? Não tem mais o mesmo espaço, né? Você falou sobre dificuldades do governo, do poder público em apoiar o carnaval e outros elementos da cultura em Santarém. Mas o que de fato que dentro do carnaval de rua na década de 80 acontecia que hoje te faz sentir falta, mesmo com vocês conseguindo com muito esforço, levar o carnaval novamente para as ruas em Santarém, agora nos anos 2000, 2010 e até o ano de hoje, né, 2017. O que te mais faz sentir falta que não tem mais hoje? Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte. Naquela época, de quando foi fundado o Cacique da Prainha, se tinha 18 blocos, por exemplo, o cacique era o 18º. Se tinha 9 blocos, o cacique seria o 9º. O cacique sempre era o último. Por quê? A professora Romana, ela não se preocupava em ganhar título. Ela se preocupava em fazer cultura. Quando eu voltei em 86, eu pensava do mesmo jeito que ela. Não, vamos colocar o cacique na avenida e vamos brincar. Mas depois, tu não liga muito para esse negócio de resultado? Eu não ligava muito para isso. Até hoje eu não ligo para resultado. Eu ligo para a cultura santarena. Eu ligo para aquilo que eu gosto de fazer. Eu não estou preocupado se o cacique vai ser primeiro, segundo ou terceiro, se o cacique era melhor ou pior em 1980. Eu só sei que nós conseguimos sair de 80 até hoje. Lá em 80, o rodado do cacique, as rodas dos carros, eu cheguei a ver roda de madeira, com eixo de madeira. E você rodava aquele eixo, aquela roda naquele eixo, chegava ao ponto de cortar o eixo e o carro cair, pô. E hoje eu vejo o cacique em cima de estruturas de ferro, com pneus e volantes, freio. Eu vejo máquinas de solda no cacique, que antigamente era martelo, serrote. Hoje eu vejo serra tico-tico, maquita. Quer dizer, nós evoluímos daquilo que nós éramos até hoje. Talvez essa evolução e essa despreocupação em ganhar título e sim em fazer cultura é que nos manteve vivo até hoje. Agora, o glamour de 1980 para hoje, naquela época nós vivíamos um ciclo do ouro. Era mais fácil de você conseguir, com o empresariado, um patrocínio. Hoje, quem patrocina o Cacique da Prainha? Praticamente minhas 4 firmas. Elas estão na costa das vestimentas do cacique. Porque eu não tenho... Você vai com o empresário, já está ruim para danar. Esse ano está feio, meu irmão. E a crise está para todo mundo, a gente sabe disso, né? Agora, esse glamour que tinha em 1980, hoje está menor. Eu também vejo um pouco de desinteresse. É como todo mundo diz. E como é a cultura? A cultura é evolutiva. Ela vai evoluindo a cada dia. E a cada instante, ela se transforma para vir mais forte. E talvez isto esteja acontecendo com os blocos de enredo de Santarém. Mas a diferença de 1980 para cá é muito grande. Hoje a gente tem facilidade em fazer, mas a gente sabe que essa facilidade que se tem são... Você tem que batalhar bastante para fazer, senão não sai. Não sai mesmo. A pergunta era para fazer referência exatamente ao que você tinha dito antes, no sentido de que antigamente tinham 18 blocos, agora 2, né? Então, assim, o que que nesse meio campo fez com que, de repente, de que há 30 anos atrás, se existisse um carnaval em Santarém tão badalado, com tantos blocos, inclusive blocos de enredo, que pode ser, não sei se eu sou tão leigo no assunto, mas pode ser que seja mais caro fazer um carnaval de bloco de enredo, diferente de um carnaval de empolgação, é mais caro, né, padre? Então, o que que fez, de repente, exatamente essa diferença tão grande em 3 décadas para o Carnaval de Santarém, né? Hoje estar como está e ter perdido tanto diante da quantidade de blocos que se tinha antes, né? E também o que... Opa! O que aconteceu também é que não houve uma preocupação de colocar um local para fazer o Carnaval Santareno. Não houve essa preocupação. Não houve... Por quê? Porque se você vai para o Rio de Janeiro, ninguém entra na Sapucaí e fica à vontade na Sapucaí. Você tem que pagar para assistir, até ensaio tu pagas. Se tu vai a Parintins e tu não queres ficar naquela fila enorme para entrar de graça e ficar na arquibancada, você paga pela tua cadeira e é 700 pau cada lugar. Então você vê que é caro. Nós não temos como arrecadar em se tratando de carnaval. Nós não temos local onde a gente possa dizer aqui é o local para desfile dos blocos de carnaval santareno. Altamira, que é menor que Santarém, tem um local para desfile das escolas de samba e blocos de carnaval em Altamira. Em Belém, nós temos lá o local para desfile. Em Santarém, nós não temos esse local. E foi visto, assim que fechou o aeroporto, lá no governo do Ronan Liberal, que o local ideal para servir de palco para desfiles seria Anísio Chaves. Mas nós deixamos primeiro a Anísio Chaves ser deteriorada, porque lá era uma pista de aviação. Nós deixamos primeiro aquilo a se acabar. Quando a pista estava em péssimas condições, só buraco, é que nós tentamos fazer alguma coisa. E aí não deu mais tempo e o que restou da pista não adiantou de nada porque teve que ser destruída para fazer Anísio Chaves. Pois é. Como a gente está falando de carnaval e história, então vou voltar a palavra para o Laurimar para que a gente possa depois, com o padre Sidney, encerrar as colocações e abrir para aqueles que quiserem participar, fazer alguma pergunta ou ter alguma colocação também, que ele vai falar exatamente sobre o peso do Oásis do Samba neste registro do carnaval em Santarém, já que ele foi o fundador, que sabe mais do que nós aqui quais foram as influências desta agremiação no que tange o carnaval em Santarém. Fale do Oásis do Samba. Eu morava no Rio de Janeiro quando eu recebi um convite do prefeito de Santarém, e junto com esse convite de telefone veio logo chegando o dinheiro para comprar passagem para eu voltar para Santarém, porque o prefeito queria que, em 1966, que começasse a mexer com o carnaval aqui. E eu meti a cara, pois no Rio de Janeiro eu trabalhava com isso também. Porque aqui, nosso pessoal não sabe o que é uma escola de samba. Não sabem que a palavra samba veio da Bahia. Era como chamavam para aquelas moças que dançavam dentro dos terreiros de candomblé, a samba. Então, daí partiu dos terreiros de candomblé e para o Rio de Janeiro. Na Praça 11, foi onde começou as escolas de samba. Vão acabar com a Praça 11. Isso era... Não vai haver, mas escola de samba não vai. Então, isso aí era onde começou. E eu, trabalhando lá aquele tempão junto com os bons de carnaval, aprendi um bocado de coisa. Quando eu cheguei aqui em Santarém, eu inventei o Oásis do Samba. Na década de 60, 67, 66, eu comecei com um grupinho. Depois, eu botei em prática os conhecimentos que eu tive no Rio, que eu tive na Bahia, no próprio Recife, quando morava lá, eu peguei, cheguei aqui, botei em prática, criando o Abre Alas. O Abre Alas é um carro alegórico, Abre Alas. Depois vem a Comissão de Frente. Depois vem Porta Bandeira e Mestre Sala. Já num grupo de enredo, fora escola, não é a Porta Bandeira. É uma porta estandarte, não tem Mestre Sala. Tem a ala de baianas. Tem uma ala que é de pessoas que tocam, os batedores, batuqueiros. É. Sabe como é que chamam para isso? Não é batuqueiro. A palavra que chama é abatazeiro, que é abatar. Então, eu sempre quis que fizesse, sim, a escola de samba. Mas eu queria usar nossas coisas. Por exemplo, alguém sabe o que é um abadá aqui? Eu tenho para mim que não saiba. Não estou duvidando. Eu estou pensando que eu não estou enxergando, sabe? Eu penso que não sabe. Mas abadá é uma túnica branca de mangas perdidas que os malês na África usavam para orar para o seu orixá. Isso é o abadá. Lá no Rio de Janeiro, na Bahia, começou a chamar para esse tipo de camisa de abadá, que acabou virando abadá. Já entendeste? O que nós deveríamos usar aqui em Santarém, num grupo desse, se eu estivesse enxergando, eu ia botar na rua um grupo, seria o Cuximã. Que uma vez nós saímos com o Cuximã no Oásis do Samba. Cuximã é a roupa que o índio usava, de tecido, de palha, de algodão, essa coisa toda. Mas era coisa nossa. É por isso que eu digo, nós temos que valorizar o que é nosso. E eu acabei com o Oásis do Samba, porque uma coisa eu me gabo. Eu digo que o maior dom que Deus deu para o homem, eu fui escolhido. Eu, Laurimar. Laurimar dos Santos Léo. Eu fui escolhido. Sabe qual foi o dom? A vida. Muita gente, às vezes, quando vê eu falar assim, agradecendo a Deus de ter recebido o maior dom, pensa que é negócio de arte, essas coisas. Olha, se a gente não tivesse vida, mano, não seria um artista, não seria isso, não seria aquilo outro. Mas a pior coisa que Deus deixou, isso no meu pensar, é a inveja, que anda de mão dada com tudo que não é bom. Então, a inveja que acabou com o carnaval, acabou com os grupos de folclore, acabou com a Feira da Cultura, Feira da Cultura, Feira da Música, Feira de tudo, acabou. Cadê? Santarém não tem nada. Cadê o mascarado Fobó daqui de Santarém, que o seu, lá da Prainha e da Mendonça Furtado, lá embaixo saía? Isso em 1945, 50. Aqui nós tínhamos um grupo chamado Mascarado Fobó. Acabaram. Era o pai do Efraim Galvão. Ele dominava esse grupo. Acabaram com tudo. Então, é Santarém, terra do já teve. Eu gostei do tema que o Rock escolheu para o ano. E o Oásis do Samba, eu segui aquelas regras que são impostas para ser uma escola de samba. Durante o tempo todinho que nós saímos, nós ganhamos os prêmios de primeiro lugar. Mas eu fazia decoração de rua. Aí chegou a certas pessoas, ah, não, porque moral da história, acabaram com a decoração de rua também, acabaram com os grupos de carnaval. E o Rock se esqueceu de falar uma coisa. Eu digo que ele se esqueceu, né? Mas o Cacique da Prainha foi fundado lá em casa. Não é verdade, Rock? O Cacique da Prainha foi fundado lá em casa, com esse pessoal e eu no meio. Que era para poder a coisa aguentar. Eu fui um dos poucos grupos, uma das poucas coisas que eu me meti e que dou graças e louvores a Deus por existir até hoje, é esse grupo. Porque não deram atenção para as pessoas, só pensam em derrubar. Quando eu saí do museu, a mim foi dito: ah, tu estás velho, cabeça branca, cego, e tempo dos que sabem já passou, agora é a nossa vez, a vez dos que não sabem. Eu guardei isto. A mim foi dito. E a pessoa que está lá, mas tá, a pessoa que está destruindo. Olha, meu irmão, a inveja é a pior coisa que tem, acaba com tudo. Essa estátua que tem bem aqui, queriam derrubar? Aqui onde? Aí nessa praça. Da Liberdade. Da Liberdade. Aquele menino que eu fiz fazendo, mictando, o que é que aconteceu? Tiraram de lá e a pessoa que tirou levou para casa dele, o garotinho. Da Praça Tiradentes. Da Praça Tiradentes. No mundo, em Paris, tudo por aí assim, onde você vê as estátuas dos garotinhos mictando. Entendeste? E aqui eu fui fazer, o pessoal levou para casa dele. Eu não sei o que é isso. Ele sabe? Achou bonito. Bem, obrigado, Laurimar. Muito obrigado, digo eu. Não esperava que fosse. Mas assim, daqui a pouquinho você vai ter as considerações e pode também complementar a fala. Mas vamos passar para o padre Sidney Canto, que ele também ainda tem mais algumas informações relevantes para a gente. Na verdade, são algumas curiosidades, começando com uma coisa que o Laurimar falou, sobre os pássaros. Os pássaros, assim como os bois, vieram das senzalas. E são uma cultura que já há registro de pássaro e de boi bumbá em Santarém. Em 1876 já existia boi bumbá em Santarém, no século XIX. Tem desenhos feitos de boi bumbá no bairro da Aldeia, feito na cidade de Santarém, no século XIX. Inclusive já publiquei isso no blog. E os pássaros vieram logo em seguida, juntamente também com esse enredo, que é um tipo de teatro. Dramatizado e dançado, drama, dança e música juntos. E um dos incentivadores do teatro, infelizmente se perdeu algumas músicas, mas dois grandes. Um teatrólogo que incentivou muito o teatro de Passos e Santarém foi o Felisbelo Sussuarana, que escreveu e redigiu muitas quadras, né? Então, quando o Laurimar nasceu, o pássaro já existia, isso não tenha dúvida nenhuma. Na década de 20, década de 30, dançava-se muito pássaro em Santarém. E no carnaval dos anos 20, principalmente na aldeia, existia também, além do... no carnaval de rua da aldeia, existia uma coisa interessante. Existia o cruzador tupi, e um outro cruzador de existiam as danças de marujada no carnaval santareno. O cruzador tupi era um dos blocos, digamos assim, de dança de rua que andava pelo bairro da aldeia, e aqui no centro, na frente, tinha outro cruzador. Eu não estou lembrado agora o nome. Um era do Luciano e outro era de um outro rapaz que levou o cruzador tupi para o Alter do Chão depois, que eu não me lembro agora o nome. Mas, assim, hoje em dia ninguém sabe mais o que é o cruzador tupi. O cruzador tupi era uma dança de marujada, né, que ainda existe lá para a Banda de Bragança, mas que existia também em Santarém. E era dançado no carnaval, era período de carnaval. Outra coisa também vale a pena ressaltar eram os assustados. Assustados eram blocos organizados, década de 30 ainda existiam, nos jornais que eu já pesquisei, inclusive tem no blog também. Eu vou fechar com isso aí depois. Mas assim, o que eram os assustados? Como eu dizia no início da minha fala, os ricos faziam bailes em suas casas, mas nem todo mundo fazia bailes, existiam alguns que eram considerados meio sovina. Tinham dinheiro, tinham condições, mas não faziam baile nenhum. O que que algumas pessoas faziam? Se reunia um grupo, chamava 4, 5 músicos para tocar, e reunia o grupo, aí vamos lá, fazia um bloco assim, no, vamos lá na casa do fulano, vamos. Chegava lá, fazia uma festa na casa do caboclo, né? E iam para a geladeira, iam para a cozinha, além de assustar, ainda tinha os assaltos, assaltavam mesmo, geladeira não tinha, mas tinha cozinha, então assaltava o que tinha na cozinha. Era pato, galinha, fritava ovo na banha de porco, enfim, era baile para não somente dançar, mas também para comer e beber. Então os assustados eram comuns em Santarém. Até a década de 30 existia um bloco que era comum, né? Era os ciganas, o bloco das ciganas, dos assustados. Então é organizado geralmente às terças-feiras, quartas-feiras, os blocos saíam. Outra coisa também que eu anotei aqui, além dos assustados, dos assaltos, também no Carnaval Santareno, como o Laurimar falou, o Mascarado Fobó, mas também existiam outros blocos, outros estilos de bloco também saíram em Santarém. Além das pretinhas, né, cheirosas, a dança, também o lundum era dançado no carnaval. Lundum. E o lundum é uma dança que ainda existe hoje, mas que já não se vê mais no carnaval. Outra coisa também no carnaval, que a gente também já não vê mais, que são as escolas de samba. Como eu disse assim, Laurimar falou dos ases do samba, mas eu vou abrir um parêntese aqui. Em 1982, a grande rival do ases do samba, Chapeuzinho Vermelho, ganhou o carnaval. E adivinha qual foi o tema que eles usaram? Sairé. Ganhou o carnaval usando o tema do Sairé. Então, não era só ases do samba que também... mas as escolas de samba de Santarém, pode-se dizer, né, Laura? Mas não só o ases do samba, mas as escolas de samba de Santarém, elas valorizavam temas da cultura local. Né? Temas da cultura local. Então, eram os nossos mitos, nossas lendas, nossa cultura. Então, Chapeuzinho Vermelho ganhou em 82 usando o tema do Sairé, Festa do Sairé. Em 1969, o Carnaval Santareno quase não aconteceu. Porque no sábado de carnaval, 15 de fevereiro, era assassinado às 9:30 da manhã o prefeito Elinaldo Barbosa. Né? Foi assassinado no sábado gordo de carnaval. E aí a cidade entrou de luto e o delegado de polícia na época, um evangélico, eu não estou lembrado agora o nome dele, mas tem no meu blog, eu coloquei lá, essa história interessante. Ele mandou proibir, por conta do luto na cidade, mandou proibir todos os bailes e festas da cidade. Isso ele proibiu no dia 15. Na segunda-feira, a pressão foi tão grande. No domingo não teve carnaval por causa do enterro do prefeito. Mas enterrou o prefeito, segunda-feira o pessoal foi lá e a pressão foi grande. Libera a festa, libera a festa, libera a festa. Não vai ter, não vai ser possível. Se não liberar, e ele não queria abrir mão e queria revidar se alguém fizesse festa. Lembramos que era anos de AI-5, recém-implantado, e o clima na cidade estava tenso por conta do assassinato do prefeito, que inclusive levou Santarém a se tornar área de segurança nacional. Mas o delegado cedeu às pressões e na terça-feira teve festa de carnaval. Apesar de não ter tido no sábado, no domingo, na terça-feira teve. Mas foi o primeiro ano na história do centro recreativo que não houve baile. Em 69, e não por conta do assassinato do prefeito, mas porque naquele dia também morreu um dos sócios fundadores do centro recreativo, né? Um senhor secretário do clube, morreu na terça-feira de carnaval. Então, 69, nos anais da história do carnaval do recreativo, foi o único ano que não teve baile na terça-feira de carnaval. E, por fim, 1989, viu, Roque? Uma coisa que ninguém falou aqui, mas eu acho bom pelo menos citar no final, ainda na década de 70, o que fez impulsionar também o Carnaval Santareno foi a fundação da Associação Santarena de Agremiações Carnavalescas, a ASAC, né, que era a entidade que reunia e organizava o Carnaval Santareno de rua nas décadas de 70 e 80. Depois, na década de 90, veio uma outra associação não estou lembrado agora o nome, mas é quase como Liga Independente da Alibis, né? Dos blocos e escolas de samba. Mas década de 70 e década de 80 era a ZAC. Em 89, a ZAC pressionou de tal maneira o prefeito da época, se não me engano, era o Ronan, liberal, que tirasse o Carnaval da Barão e construísse a Avenida do Samba na pista do Aeroporto Velho. Então, naquela época, foi a primeira emenda que teve, se não me engano, parlamentar, destinada à construção de uma pista especificamente para o Carnaval Santarino. Infelizmente, como muitas verbas, assim, se pede o dinheiro, mas o dinheiro não foi, não sei nem se chegou a ser locado para isso, né? Apesar de ter sido pedido que fosse feito. Mas vender, como o Rock falou, não é de hoje o sonho de colocar o Carnaval lá na Anísio Chaves. Desde a década de 80 já existia esse sonho, esse desejo de transformar a Anísio Chaves numa Avenida do Samba Santareno. Por hora, essas considerações, não vamos deixar espaço para as perguntas e considerações finais depois. Né? Exatamente. Enquanto a gente vai pedir auxílio para descer o microfone, no caso de alguém querer fazer uma pergunta ou alguma colocação, eu, brincando com o padre Sidney, falei exatamente que ia lembrar dos assustados, que era o que ainda não havia saído aqui na nossa mesa, né? Que é um fato narrado por M.B. Merguin, que Laurimar conhece muito bem, quando ele escreveu uma crônica no Jornal de Santarém, no dia 28 de fevereiro de 81. E aí eu vou abrir aspas para falar as palavras dele, né? Que ele escreveu assim: creio que a mais recuada imagem que me ficou dos velhos carnavais foi a dos lendários assustados. Ele diz: eu deveria ter uns 6 ou 7 anos quando experimentei o terror de ver um batalhão de pessoas amaculadas invadindo nossa casinha com charanga à frente para o pagode imprevisto. Quem viveu menos de 40 décadas não chegou a conhecer aquela doidice. Como cada pequena cidade tinha apenas um clube, ou nenhum, às vezes, dançava-se muito em residências, como eles mesmos aqui já disseram, né? Como seria difícil, todavia, obter o prévio consentimento dos moradores para o tumulto das cobrinhas dentro de um lar, tramava-se tudo em segredo, sem que os donos do prédio condenado desconfiasse de nada. E, de repente, o porém irrompia de uma vez só, provocando até confusões sérias com alguns proprietários que não aceitavam a molecagem. Era o assustado, uma invenção que deixou cômicas histórias de seus rastros em Santarém. Isso foi escrito em 1981 pelo M.B. Merguin. E está num livro chamado Santarenices, Coisas de Santarém, de 2010. Mas é interessante, né? O padre Sidney citou, e é um fato interessante do Carnaval de Santarém. Hoje em dia a gente não vê mais isso, né? Mas deixo aqui o registro também. Vocês aí têm alguma colocação? Seria bom fazer um assustado aqui na UFOPA, né? De repente, fica a sugestão aí gravada para a universidade, de repente, fazer um susto, né, na universidade, um assustamento de Carnaval. Verdade. E nos convidem. Alguém, então, teria alguma colocação? Oi, oi. Boa noite. Eu sou o Carlos. A minha pergunta é a seguinte, né? Porque foi colocado, a mesa colocou uma memória gloriosa do Carnaval. Apesar que todas as falas foram que, mesmo que tinha dificuldades, mas é uma memória gloriosa, né? Das festas, as pessoas participavam. E a gente vem com o tempo a chegar no presente e ver que isso meio que se perdeu aí por várias questões. E aí eu volto ao tema que é a mesa redonda, né? As perspectivas, né? E a partir de agora, quais são as perspectivas para o carnaval santareno, né? Como a gente pode enxergar o futuro desse carnaval, sendo esse toda essa trajetória de glória, um momento que está quase que de, assim, pode colocar de apagamento, mas que está em baixa, né? E a partir de agora, quais são as medidas, as políticas públicas, como se pode debater politicamente um carnaval para a gente voltar e ter um carnaval forte na cidade, né? Se a gente for fazer uma análise com o carnaval mesmo daqui de Óbidos, que teve esse levante, e que é uma cidade muito menor que Santarém e que tem um carnaval, assim, em termos de marca, muito grande. Então, é nesse sentido. Olha, o que eu poderia te dizer é que durante esses 37 anos, vamos colocar aqui 31 anos que eu estou vivendo no carnaval, foram poucos os secretários de cultura que buscaram apresentar projetos fora daqui do âmbito municipal para trazer recursos para a nossa cultura, para o nosso carnaval. Eu não me lembro, assim, de ter tido participação e recursos vindo do Estado do Pará através da Secretaria de Cultura. Eu acho que hoje há um pensamento na Secretaria de Cultura, inclusive da cantora Maria Lídia, que ela vai buscar, através de projetos, recursos para que a gente consiga sobreviver o Carnaval Santareno. Mas eu te digo que a iniciativa privada hoje a iniciativa privada, ela não tem força para fazer com que o poder público perca essa responsabilidade que é dele, de fazer um local. Nós precisamos de um local. Nós precisamos de uma perspectiva de vai ter carnaval em Santarém? Isso é uma pergunta que a gente faz, porque, como eu te falei, para vocês aqui, nós estamos hoje é 21, 25 tem um desfile na Anísio Chaves. Se tu passares agora na Anísio Chaves, os montes de areia ainda estão lá para serem recolhidos. Não tem nenhum tapume pronto, não tem nenhuma ornamentação, não existe nada. Então, você vê a que ponto nós estamos. Se você não prepara o local da tua festa, do aniversário do teu filho, com antecedência, com certeza a festa não vai ser boa. É mais ou menos assim no carnaval. Se nós não prepararmos um local e dizer, Santarém, não vai daqui para Óbidos, Monte Alegre, para Rio de Janeiro, não vai embora para lá, fica aqui, que vai, o carnaval vai ser bom, tu vai ter alguma coisa para assistir, tu vai ter um local para te estar bem com a tua família, nós não temos muita perspectiva para o futuro do Carnaval Santareno. Hoje ainda são pessoas abnegadas que tiram 3 meses das suas vidas para entrar nessa. Eu chamo até uma loucura que é fazer carnaval. Porque eu tenho recebido de amigos meus e de parentes meus que isto é uma loucura, até de irmãos meus. E dizem, pô, Roque, tu tá ficando maluco, cara. Há 31 anos nisso, cara. Tu larga do teu que fazer, tu vai dar aula, tu volta. Eu não sei que horas eu vou sair do cacique hoje. Deve sair 1h, 2h da manhã. Né? Lá tem um montão de gente trabalhando. Então, você vê que é uma loucura, mas você não tem para o ano que vem. Que perspectiva você tem para o ano que vem se você não tem nenhum local? Se você não tem nem esperança de que haja um projeto de fato que vai ter carnaval para o ano que vem. Então, eu acho que é preciso fazer projetos, principalmente por parte da Secretaria de Cultura, porque é responsabilidade dela fazer isto. Até porque nós, que fazemos o carnaval, nós passamos o ano, muitas das vezes, pagando débito de carnaval. E a gente precisa ser olhado para que a gente tenha uma perspectiva para o futuro, que a gente possa estar presente e que Santarém vai ter para o ano que vem carnaval e que ninguém vai estar aqui reclamando por falta de recurso. Apesar de que o país enfrenta uma dificuldade muito grande. Hoje tu vai com o empresário e muitas das vezes, principalmente nesses primeiros meses, até porque eu sou empresário também, nesses primeiros meses do ano, são terríveis, terrível a questão de recursos nas empresas. Eu reconheço isso. Tá? Agora que a gente precisa de fazer projetos para que o Carnaval Santarém melhore, senão não vai melhorar, não. Então, enquanto o padre Luiz, enquanto o padre Sidney complementa, a gente já pode passar o microfone para... Ah, já tem ali, né? Quer logo fazer, professora? Eu vou responder um pouco a pergunta dele, mas passa logo a sua. Tá. Na verdade, são três. Eu queria saber qual a opinião de vocês sobre o carnaval de Alter do Chão com o uso da maisena, que eu gosto muito de bloquinhos assim, mas no caso de Alter do Chão é uma vez. Eu conheço muitas pessoas que falam assim, ah, fui Alter do Chão uma vez só, porque a maisena incomoda muito. Aí eu queria saber qual a origem, o que vocês pensam disso, porque às vezes as pessoas só querem brincar, mas às vezes dá-se muita ênfase para a maisena. A outra coisa é que pelo menos duas famílias já me convidaram para bloco de carnaval na frente da casa ou com os vizinhos aqui em Santarém. É comum... Assim, porque já tem alguns anos, desde que eu cheguei, essas duas famílias fazem. Assim, é comum acontecer esses carnavais pequenos em famílias, assim, isso tem uma tradição sobre essa história que vocês falaram. E a outra coisa é os bailes de carnaval, assim, era uma tradição só da elite mesmo, ou tinha os bailes, ele comentou, do São Raimundo, do São Francisco, mas tinha outros bailes feitos pela prefeitura, algo que estimulasse assim, a fantasia, bailes de fantasia, essas coisas, e o que, vocês acham desse tipo de carnaval também? Obrigada. Então, vou tentar voltar ao reverso. Primeiro, questão da prefeitura. Não é comum, pelo menos historicamente falando, não foram todos os prefeitos, acho que só uns 3 ou 4, né, Laurimar, que podemos dizer assim, esses prefeitos incentivaram o carnaval. Né? São poucos. Eu citei aqui o primeiro prefeito que incentivou o carnaval de rua, foi o Ildefonso Almeida. Né? Depois, teve na década de 70 mais 2 prefeitos que incentivaram, na década de 80... Acho que o Ronaldo Campos foi o último que incentivou assim efetivamente o carnaval de rua. Depois disso, começou uma certa mudança, talvez na orientação de investimento. Mas, assim, já pegando o gancho, eu vejo que, para mudar, ou como perspectiva, viu, Carlos, 3 coisas. Eu vejo, pode ter mais, mas essas 3 coisas eu diria. Primeira delas, se reinventar. O Laurimar aqui falou uma coisa muito interessante. Ele foi para o Rio, voltou e reinventou. Teve reações? Teve. Teve gente que reagiu positivamente, teve gente que reagiu negativamente às mudanças, né, de transformar o carnaval de rua em Santarém num carnaval de enredo. Né? Teve reações. Porque até então não tinha o novo traz reações positivas ou negativas. Né? O próprio Carnaval de Alter do Chão, já pegando o novo gancho, ele saiu como reação ao carnaval de rua, que gente que não gostava do carnaval de enredo. Né? Ia para o Alter do Chão para o carnaval de empolgação, que começaram a se formar por lá. Eram grupos pequenos de empolgação mesmo. E aí voltou um pouco o intrudo, né, não mais com bexiga cheia de mijo, mas com maisena. Né, como o intrudo, acho que a senhora não pegou o início da minha Em Santarém, até a década de 30, 40, se jogava bexigas, né? Inclusive a polícia combatia muito isso, portarias de delegados e tudo que combatiam isso. E lá em Otelo do Chão, o intrudo com o trigo, maisena, tomou esse efeito. Né? Logicamente, hoje em dia tem até aquela... Se adequou, tem até aqueles lança-espuma, né? que lançam também. Óbidos é a mesma linha de Alter do Chão. Carnavais de empolgação, onde o pessoal se joga maisena, se joga a espuma. Minha família materna tem natural de Óbidos, como eu disse, já até quando era criança saindo mascarado do fobó, quando era um grupo de 30, 40 pessoas só de doidos que saíam pela rua, né, não tinha aquela empolgação toda, mas aí houve um marketing, né, Óbidos foi um projeto, né, assumido pela prefeitura, por sinal, pelo governo, e trabalhar o marketing, e aí vem o segundo ponto, aliar cultura ao turismo. Muitas coisas em Santarém ainda são separadas. O pessoal tem, eu sou secretário de turismo, ou eu sou secretário, então eu vou cuidar só de cultura, ou então eu vou cuidar só de turismo. Ainda não existe uma política de integração, cultura, turismo, e no caso do carnaval, inclusive, integrar segurança pública e educação, né? Porque também perpassa essa integração. Então, se reinventar seria a primeira resposta, se integrar, né, os agentes, por assim dizer, públicos, para que o carnaval possa ser, digamos assim, incentivado pelo poder público, não só, quando se fala em poder público, não é só o prefeito, não é só o secretário, mas são as estruturas públicas de poder, né, que às vezes não estão integradas e não ajudam. Se existisse a integração, turismo, com marketing, com reinvenção, com venda mesmo num projeto, né, como diz o Vicente Salles, o merchandising cultural, nosso carnaval poderia mudar, talvez para melhor, como aqui eu percebi na mesa uma reclamação que a falta de incentivo mesmo monetário à realização do carnaval de rua. Então, a reinvenção, a integração e também uma mudança, diria eu, na visão do carnaval que nós temos. Ainda temos uma visão, como você disse, um pouco gloriosa, né? Mas temos aí a visão também que retrata uma coisa que o Laurimar falou aqui, pegar coisas nossas e transformar isso em festa. Né? Pegar as nossas coisas e transformar em festa. Então, a nossa realidade, o nosso ser, o santareno, o brasileiro, mas o santareno de modo geral, é um povo alegre, feliz, que gosta de festa. Eu ainda não vi santareno não gostar de festa. Vocês aqui não gostam? Alguém não gosta aqui, né, de festa? Nós somos um povo festeiro. Então, aproveitar a nossa cultura mesmo, que é festiva, e jogar isso numa nova roupagem. Esses três pontos eu pensei aqui na hora, viu, Carlos? Pode ser que tenha mais sugestões. Eu vejo que tem perspectivas, porque carnaval é festa do povo. E enquanto existir povo, e enquanto existir festa do povo, o povo querer festejar vai ter carnaval. Mesmo quando o povo é sofrido, é massacrado, é oprimido, mas o povo também quer fazer festa. Eu até postei aqui, antes de começar, parece um texto do saudoso bispo de Olinda, Recife, o Dom Helder Câmara, dizendo isso, né? Carnaval é festa do povo, é alegria do povo, né? Não tem por que você dizer... Alguns vão querer se bancar os santos, alguns vão querer se bancar os santos e querer julgar os outros, mas não vamos nos esquecer que Deus também é Deus da alegria. Nosso Deus não é Deus de tristeza, não é Deus de morte, não é Deus de sofrimento. Nosso Deus é Deus da alegria, também da felicidade. Então, transformar isso também em festa. Tá bem, eu acho que tem mais uma colocação. Não? Ah, tá só segurando. Certo. Mas a gente então vai encerrar, porque nós nos prolongamos bastante, né? Agradecendo, claro, a participação de todos vocês que estiveram aqui conosco, pacientes nos ouvindo, do Carnaval das Casas, né? Porque que hoje em dia tem se visto mais carnaval ali em famílias e grupos menores. Como eu disse no início também, O carnaval santareno no século XIX acontecia na rua, onde os índios e os negros brincavam. A rua era o lugar de brincadeira dos índios e negros. E existia o carnaval dentro das casas, onde as elites, né, as famílias, digamos assim, tradicionais, realizavam seus bailes. Então, isso daí é uma tradição do século XIX, que ainda se mantém hoje. Algumas famílias fazem questão de fazer os seus próprios bailes. Eu já fui, inclusive, uma vez convidado, uns 4, 5 anos atrás, em Alter do Chão, já tem essa tradição também. Tem gente que vai lá para Maisena, mas já tem algumas famílias que fazem nas suas casas, lá em Alter do Chão, seus próprios bailes particulares. Então, essa tradição não é uma tradição recente, ela é muito antiga e está sendo retomada. É como eu disse, algumas coisas do carnaval nós precisamos talvez retomar, outras reinventar. Talvez também tenha a questão de o enfraquecimento de uma via pode dar oportunidade para o fortalecimento de outras, né? Então, como a gente tem um carnaval universal de Santarém um tanto quanto enfraquecido, abriu espaço para que as famílias e grupos menores pudessem inventar os seus próprios carnavais, né? E o que não é de hoje, como ele mesmo falou. Então, vamos dar por encerrado. Eu vou passar a palavra para que, em um minuto, cada um possa fazer o seu agradecimento pessoal. E assim, a gente, desde já, agradece o convite da PROCE, da Universidade Federal do Oeste do Pará, que esteve conosco, oferecendo esta mesa redonda, né? Então, vou passar primeiro para o Roque e a gente vai seguir e encerrar com o Padre Sidney. Bem, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos vocês a paciência de ficar aqui ouvindo há horas sobre carnaval. Pedir desculpas até por ter falado alguma coisa que muitas das vezes parece até que é meio sofrido, mas se a gente está nesse negócio de cultura, é porque a gente gosta disso. Eu não ficaria 31 anos fazendo cultura se eu não gostasse disso. E, então, eu só pediria desculpas e agradeceria a paciência de vocês e convidaria vocês para estarem no Cacique da Prainha, dia 25, lá na Avenida. Vamos lá para Anísio Chaves, vamos valorizar o que é nosso. E, desde já, muito obrigado. Obrigadinho e boa noite a todos. Eu agradeço a Deus por ter me encaminhado, vocês, para me chamar para eu vir, porque eu me admirei muito me chamarem, pois eu não sou chamado para essas coisas assim. Então, alguém, se eu ofendi alguém, eu não peço desculpa para ninguém. Sabe por quê? Porque desculpa, você não esquece a ofensa. Eu peço perdão, que você é obrigado a esquecer a ofensa. Muito agradecido. Eu agradeço a oportunidade que a universidade nos ofereceu, a mim, ao Roque, ao Laurimar, para estarmos aqui hoje conversando sobre carnaval. Como eu disse no início, foi uma pesquisa que até então eu não tinha me tocado, não tinha me interessado, mas desde janeiro, quando alguns estudantes aqui da sua universidade começaram a fazer perguntas sobre isso, e aí nós percebemos juntos que ainda falta se escrever muito sobre a história do nosso carnaval. Eu comecei essa pesquisa, estou publicando no blog, mas muita coisa ainda precisa ser lembrada, muita coisa precisa ser resgatada, muita coisa precisa ser dita sobre o carnaval santareno. Não só as coisas gloriosas, né, Carlos, mas também as dificuldades. Né? Essa dificuldade, por exemplo, de recurso, isso não é de hoje. Já, se você pegar jornais da década de 80, 70, a dificuldade de conseguir um patrocínio para um bloco, para uma escola, vem desde o início, acho que, do carnaval. Então, mas houveram pessoas que se dedicaram a isso. Então, agradeço à universidade, inclusive nessa questão de registrar aqui a presença do Laurimar, como ele mesmo falou pouco, é convidado para essas mesas, mas esse registro vai ser muito importante para o futuro da nossa memória do Carnaval Santareno. Então, para mim, eu me sinto feliz de estar aqui ao lado do Rock, do Laurimar, porque eles viveram, eles ainda vivem isso no sangue todo dia, né? E parabéns por estarem ainda aqui conosco, partilhando do seu dom, do seu conhecimento. E deixo aqui aos alunos, principalmente desta universidade, um desafio, né? Que vocês pesquisem, que vocês corram atrás, que vocês inovem, que vocês também apresentem propostas para que cada vez mais o nosso carnaval possa ser um carnaval santareno assim, de memoráveis alegrias, não de tristezas, mas de memoráveis alegrias. Porque carnaval é isso, carnaval é alegria, carnaval é festa, festa do povo, alegria do povo, e que o povo seja feliz. Muito obrigado. Obrigado a todos. E esta foi nossa mesa intitulada Memórias e Perspectivas do Carnaval Santareno. Até uma próxima.